diz a lenda que brasileiro é burro. Eu não. Diz a lenda que brasileiro tem memória curta. Você é brasileiro? Sou. Escuta. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Lembra daquela música? Eu tô feliz. Matei o presidente. Não, eles censuraram e eu nem ouvi. Pô, aquela balou. Gabriel Pensador, o homem que eles amam odiar. Agora voltou para tentar falar. Isso é, se ninguém quiser me censurar, me calar. Maneira, rapaz, a última vez que tiraram do ar. Não, eu não consegui acreditar nisso. Mas não vamos esquecer e nem permanecer omisso. No caso que diz respeito ao direito de um cidadão de carregar no peito a sua liberdade de expressão. Liberdade de expressão aqui, ha, não existe. Eu fiz o... Eu tô feliz e fiquei triste. Eu já não posso mais nem sair em paz. Os filhos da puta confundem artistas com marginais. Mas eu não sou um marginal, isso é um grande erro. Sou apenas um artista como todo brasileiro. E o meu erro foi dizer o que não devia. Acreditei que existia o quê? Democracia! Cuidado, no Brasil às vezes o que a gente pensa que já era ainda existe. O que a gente pensa que existe ainda falta conquistar. Hã? É, e liberdade de expressão é um bom exemplo pra questão. Por quê? Já conquistamos? Não, então eu disse simplesmente o que o povo sente. Mas fui covardemente censurado pelo que a vontade que me dá, não me venha perguntar. Eu vou falar, a vontade que me dá é de matar. Uma loucura, ninguém cura esse país se não acabarmos com a censura que me lembra a ditadura militar. Cuidado. Eles não censuram só o artista, eles censuram o povão. Pior que acordar calado é acordar sem o pão. Paiê, cadê o pão? Foi censurado! Paiê, cadê o leite? Foi censurado! Paiê, o que é carne, hein? Essa é a censura na panela de um descamisado. Paiê, cadê o ovo? Foi censurado! Paiê, cadê o arroz? Foi censurado, porra! Pai, tem feijão? Não, toma essa água suja com farinha e não reclama pra não ser processado. Hã? Minha diversão no futebol inocente. Quero perder de vez tua cabeça. Então eu vi um pessoal numa pelada diferente, jogando futebol com a cabeça do presidente. O povo unido outra vez foi vencido. Pediu pra ouvir meu rap, mas não foi atendido. Ué, mas não existe mais censura no Brasil. Amigo, vai nessa que tu tá fudido. E foi só uma cabeça que caiu. Prendemos a primeira, então não vamos sair de cima, viu? A gente abala quando quer, a gente abala se quiser. Vem, a gente abala quando quer, a gente abala se quiser. Vem, a gente abala quando quer, a gente abala se quiser. Vem, a gente abala quando quer, a gente abala se quiser. Pode crer. Por que que o pensador veio falar do que passou? Eu te digo, não se lembre do passado, teu futuro será escuro. Não se esqueça o que passamos há tantos anos, procure a luz. Mete o dedo na ferida, vive a vida, limpa o fuz. E conduz o pensamento para o tempo que quiser. Fica atento, não se esqueça, a gente abala quando quer. Agora que já lembramos de um passado recente, vamos falar do presente. E daqui pra frente? Não vamos nos intimidar, chega de ser prego. É melhor ser o martelo, rapá. Mas também não pense que o Brasil já foi pra frente. Pois como sempre ele está no mesmo lugar e sempre estará. Se você não acordar, se a gente não se julga inteligente o suficiente pra mudar, seria melhor se suicidar. Mas na verdade esse momento é de nascimento. Não vamos nos alienar. Olhe pro seu lado e veja como o povo está. E que fé será se não for a fé em nós mesmos, pô? Isso aí, pensador! Você não veio ao mundo à toa. E se veio fazer algo, faça alguma coisa boa. O que tá errado deve ser mudado. Abalando as estruturas com o pensador. Tô ligado! Eu tô falando de uma reformulação que começa na cabeça e vai passando pelo coração. Se você tem cabeça e coração, não seja um vegetal, seja um cidadão. Cara pintada. Não, jovens em geral, caras pretas, coroas, pessoas, malucos e caretas. Entrem nessa união, não seja um imbecil, meu irmão. Põe a mão na cabeça, para pra pensar. Nós temos o poder de abalar. Tá na hora, vamos lá. Vem, a gente abala quando quer. A gente abala se quiser. Vem, a gente abala quando quer. A gente abala se quiser. Vem, a gente abala quando quer. A gente abala se quiser. Vem, a gente abala se quiser. A gente abala quando quer. Vem! A gente abala quando quer. A gente abala se quiser. Vem! A gente abala quando quer. A gente abala se quiser.